zoom, para cá zoom, para cá zoom, para cá zoom, para cá zoom. Se que tivesse levado porrada. Programa Paracato Zoom, hoje entrando no ar, no mar, no céu e na terra. Boa tarde, gente. Marcolito, você tá sabendo? Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Que história maluca é essa da Interunesp? Conta pra nós, você tava lá? Rapaz, eu tava lá, mas eu não vi essa história maluca não, ainda bem, porque senão eu ia estressar, né? Que é isso, cara? Ah, é tal de... Como é que chama? Rodeio das gordas. E aí os moleques... Moleque, né? Tonto, né? Não pode chamar de moleque, né? É. Subi em cima das meninas que e... Que viagem, agarrava com... Aliás, se alguém tiver algum contato, passa pra gente, que inclusive eu tô tentando entrar em contato com o pessoal lá da Unesp de Assis, que fez um manifesto. Depois do intervalo a gente vai ler o manifesto que a Mayara Curcio fez, né? Uma aluna de psicologia, que tá lá no Orkut dela e tal. Então, se, talvez, se alguém tiver algum contato, o nosso MSN é radiofiscar@hotmail.com. O Twitter tá ligado aí também, o não? O Twitter, eu tô entrando nele agora. E é porque... @paracatuzum. Então, se alguém tiver algum contato do pessoal lá de Assis, pra gente ouvir um pouco o que que tá acontecendo, né? Assis, pra mim, na época de Unesp, sempre foi uma referência de ter a Semana Antônio Cândido, de ter algumas coisas em Assis. Aliás, Assis era meio que o lado mais progressista da Unesp, né? Eu me lembro que tinha as coisas mais reaça, mais barra pesada, assim, mas não era Assis. Assis não tava incluso nessa história, né? Mas Assis ainda assim é um campus interessante, tem muita coisa interessante acontecendo. Não, tô dizendo que não seja interessante, mas surpreendeu hoje a hora que eu vi a matéria e combinei. Então vamos lá, agora a gente vai tentar conversar com duas figuras, né? Porque hoje, agora à tarde, né? Câmara Municipal de São Paulo, estava acontecendo uma manifestação. Você tenta o Sandro primeiro, né? É isso? Nós vamos tentar, então, localizar o pessoal que estava nessa manifestação, né? Para saber exatamente o que é isso. Inclusive, no momento que eu liguei, estava falando no microfone da Câmara lá, tal, de São Paulo. Provavelmente deve ser alguma coisa em relação à lei de fomento, a dança que a gente defende tanto, as questões são as duas únicas leis que a gente tem na área de arte e cultura no país, né? E lá dentro, então, da Câmara Municipal de São Paulo, teve essa manifestação e o Sandro vai contar um pouco pra gente, tá? Passando por Araraquara, por São Carlos, Araraquara, tá, pela região, Fernando Lee, do Mistrab também, que é da dança, eles vão descobrir que eles vão estar conversando juntos, né? Aqui no programa, para contar um pouco a respeito do que está rolando na dança em São Paulo. Chama-se o telefone, ninguém atende, e aí a gente aproveita para dizer que essa história do Zé Cabaleiro foi ontem, meu, né? Foi ontem. Pois é, me passaram o jornal de ontem e eu vou ler a notícia. Não atendeu, tenta outro, né? E aí a gente vai contar. Para semana que vem o programa já está gravado, para semana que vem, no dia 3. Vai ter Israel Teixeira, da Associação Pena de Ouro de Capoeira, comemorando aí 30 anos, que vai ser comemorado na Oficina Cultural de São Carlos, ali na São Paulo. A partir das 16 horas, 30 anos de Pena de Ouro. Um abraço para o Israel, que é um dos capoeiristas mais antigos aqui da região. Entrando no ar, Fernando já está no ar e aí vai contar para nós o que ele está fazendo aqui. Tudo bem? Já está. Já só ligado, não tem que saber nada. Fernando fala, Fernando, só liga. Só liga. Só fica na linha. Fica na linha e não enche os picuá. Ok. Já está na linha o picuazeiro? Tudo bem, picuazeiro? Alô! Boa tarde! Alô. Boa tarde! Rapaz, você tá no meio do quê? Um monte de gente falando? Alô, Fernando! Alô, tá muito baixinho. E tem um bando de gente falando em volta, né? Bastante gente falando em volta, agora eu tô ouvindo um pouquinho melhor. Você tá na estrada, é isso? Na estrada vindo de... Ibitinga. Ibitinga, exatamente. Ibitinga. Chegando em Araraquara. Voltando para Araraquara. E o que que você está fazendo aí, meu querido? A gente está no circuito SESC de Artes. Bem interessante o circuito, assim, são vários grupos de música, de dança, de teatro, tem dois pichadores que estão viajando com a gente, também fazendo arte, tem poetas, eu na verdade estou convidado de um grupo de dança, que é o Grua. E com mais outros amigos aqui, somos em oito bailarinos, e a gente está fazendo intervenções nessa cidade, são 17 cidades do interior, está sendo muito legal. E aí é direto ou você só está passando? Aqui em Araraquara? É, você falou que são 17 cidades, direto, ou você faz uma determinada semana, para um pouco, vai para outro lugar, como é que funciona isso? Olha, falhou bastante por causa da estrada aqui, mas deixa eu ver se eu respondo. São três semanas espalhadas nessas 17 apresentações, por 17 cidades. Basicamente são as regiões de a primeira semana São José do Rio Preto, então a gente chegou até a cidade bem distante, Santa Fé do Sul, né, já nas margens do Rio Paraná. Agora essa semana a gente está aqui na região de Araraquara, né, fazendo, tem ainda essa semana Matão, termina sábado em Jaú, que no domingo não tem por causa da eleição, dia 31, e na semana que vem a gente faz a região de Ribeirão Preto. Puxa vida, não tem Araraquara. Não tem São Carlos. Exatamente, não tem São Carlos em Araraquara. Ô Fernando, diz uma coisa, quem é esse sujeito que não para de falar do teu lado aí? Quem é esse sujeito que não para de falar aí do teu lado? Olha, tem vários. Estamos aqui, acho que umas 15 ou 16 pessoas. Um grupo de... são três do teatro, mais acho que uns 6, 7 da dança e mais um motorista aqui conversando. Desculpa. Não, tá tranquilo, mas que esse rapaz deve ter muita coisa boa pra contar, né? Ah, tem. Porque ele fala bastante, inclusive, né? Tava contando agora entre outras histórias, né, da relação da violência mesmo em São Paulo, né, todos nós somos, pelo menos uns daqui, né, desse grupo somos sediados em São Paulo. Bem que não, viu, pensando bem, acho que o grupo de dança de São Paulo tem um outro grupo de teatro também, os poetas que são de São Paulo, lá do Morro do Querosene, o grupo de dança de Campinas, o grupo de teatro, de Campinas, tinha um grupo de teatro também do Rio de Janeiro, tá bem variado, o pessoal de videoarte é de Belo Horizonte, mas aí tava fazendo essa comparação da relação da violência mesmo em São Paulo, aí contando história de assalto, e aqui no interior é a coisa bem tranquila, né, a cidade que a gente tem visitado, a maioria são na praça, né, ou esses últimos dias na Rua do Comércio também, né, na praça central da cidade, as intervenções de dança e de música, e a gente também faz um pouco na Rua do Comércio. Legal. Dá para passar o telefone para alguém aí para a gente conversar, mas também, depois volta para você o telefone. Para passar o telefone para alguém, deixa eu ver aqui. Depois volta aí. Avisa. Olha, que tá no ar. Deixa eu ver aqui. Estamos aqui com a rádio ao vivo. Quem é que está falando? Converso um pouco aqui com a rádio ao vivo de Araraquara. De São Carlos. Da rádio de São Carlos. Que confusão. Da rádio de São Carlos aqui, né? Isso, da rádio... Quem quer conversar? Conversando com a rádio aqui de São Carlos. O que você quiser conversar? Temos aqui a Morena. A Morena está querendo conversar. Então vamos. A Morena é a única bailarina, direto da Pina Bausch aqui, fazendo a mostra. Conversa com... Conhecidíssima nossa, estimada, gente. Quem é que está falando? Alô? Quem é que está falando? É Morena. E quem é Morena? Eu faço parte do Grua. E o que, que é o Grua? O Grua é um grupo de improvisação em dança. E o que, que vocês estão fazendo aqui no interior de São Paulo? A gente está circulando por algumas cidades do interior, apresentando nosso trabalho para a comunidade, em espaços públicos abertos. E esse sotaque, você é carioca? Não, eu sou mineira. Mineira! Mineira já na divisa com o Rio, né? Oi? Mineira da divisa com o Rio, é isso? Não, eu nasci em Belo Horizonte, não, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, na verdade. Eu moro em São Paulo, mas eu nasci em Minas. Muito bem. Morena, então pode voltar o telefone então, Fernando. Muito obrigado pela tua presença aqui no interior. Tá joia. Pede pra voltar pro Fernando, porque eu tenho uma surpresa pra ele aqui no ar. Tá bom, então. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Bom, eu acho que já tem a surpresa, né? O paulistano já tá na linha, o outro paulistano já tá na linha. É isso? Alô? Quem é que está falando? Alô, Elvio? Oi, Sandro. Alô? Tudo bem? Bem, tudo bem, e você? Tudo bem, Sandro. Que ótimo. O Fernando está te ouvindo. O Fernando Lee está aqui no interior de São Paulo, está lá na outra parte do estado. Fernando Lee, meu grande amigo. Olha que surpresa. Tudo bom, Fernando? Surpresa. As duas paixões da minha existência. Sandro, o que estava acontecendo na Câmara agora, meu velho? Na Câmara Municipal de São Paulo? Sim, sim, sim, tá. É que o prefeito Kassab, através do secretário de Cultura, o Calil, eles baixaram um decreto. Quer dizer, esse decreto foi baixado em janeiro desse ano, né? E que procura, o decreto ele procura transformar a cultura aqui da cidade de São Paulo, basicamente em convênios, tá? E a taxação do INSS, que os artistas pagavam em torno de 11%, e os outros restantes 9%, a prefeitura arcava, e nesse decreto também ele acaba com isso e joga esses 9% nas costas dos artistas. Então, está sendo feita uma grande mobilização aqui, né? A dança e o teatro se uniram, dessa vez, eu acho que bastante intensamente, acho que talvez pela primeira vez na história, e em torno, e o que a gente está querendo é derrubar esse decreto, né? E também aproveitar e derrubar o secretário. Ah, é? Então hoje teve um... De lavada vai tudo, né? Já vai tudo de uma vez, é. E aí nós temos alguns parceiros lá, né? Na Câmara dos Vereadores, que tá articulando com a gente, fazendo esse trâmite, artista e os vereadores, que é o Zé Américo, vereador petista. Legal. Fernando, você está ouvindo a gente, né? Ouvindo, sim, atentamente, até todo mundo fez silêncio aqui para acompanhar também. Muito bem. Então é o seguinte, a partir de agora, então, a gente pode, quem quiser, pergunta para quem quiser, enfim. Fernando, conta um pouco para o Sandro, o que você está fazendo aqui no interior de São Paulo? Então, a gente está aqui no Circuito Arte do Sesc, eu, na verdade, estou convidado do Grua, né? Estamos aqui em 8 bailarinos, fazendo essa circulação de 17 cidades pelo interior de São Paulo. E... O pessoal do Omstrab, do meu grupo, já foi confirmado, deve ter bastante gente aí na Câmara hoje, né? Uhum. Confirmou que iria. Que ótimo. E do Putz também, estão dizendo aqui, o Marcelo Bukoff está aqui do meu lado também, que é diretor do Putz. Diz que o pessoal também está aí. Bom, enfim, temos aqui o Henrique Lima, tá uma moçada aqui, tá todo mundo dizendo que o pessoal tá aí, que a gente não, uhum, tinha como faltar aqui também das apresentações. Sim, sim, mas a gente tá aqui, mas estamos antenados aí. É, mas eu acredito que ainda bem que tem o Elvio aí do interior, né, tentar fomentar também o interior do estado com dança, né, porque eu sinto que o interior do estado de São Paulo é até também histórico isso, por conta de não participa das discussões, tanto políticas e, ou mesmo artísticas também. Então o Elvio, eu sinto que o Elvio é, pra gente é um canal muito, muito legal para que isso aconteça de fato no interior de São Paulo. Isso tudo é muito legal mesmo. Nós tivemos o mês passado aqui em Araraquara também, a gente estava rodando pelo nosso projeto, no caso do Mistrado, pelo Klaus Viana e pelo PROAC. E o contato, na verdade, foi seu, Sandro. Mais uma vez eu te agradeço, né? O Elvio foi maravilhoso. Por favor, a gente está ao vivo com a rádio aqui, só um instantinho. A gente muito Fernando. Acabou fazendo esse link muito bacana aqui com comunidades. Como um assentamento Bela Vista aqui da região de Araraquara, que a gente também apresentou. Eu acho que essas ligações que a dança contemporânea tem que ter e esses desdobramentos das atividades, além de ir bonitinho fazendo o teatro municipal da cidade, que é muito bom, mas também conhecer as outras coisas, as comunidades do interior, é que vão fortalecer essas ações nossas em todos os sentidos, porque esperar que o secretário assine de um ato benevolente ali o papel para um novo projeto de dança, isso é bobagem. A gente que tem que estar unido mesmo e estar forçando as coisas, porque senão nada acontece. Exato. Foi assim que aconteceu o Fomento à Dança. Não foi nenhum ato de nenhum político, foi uma força que acabou acontecendo por toda a classe, principalmente pelo movimento do Mobilização Dança e vários outros segmentos, dos artistas contemporâneos, da dança, do Sandro Borelli, da gente também, de todo mundo, que acabou culminando nesse projeto que agora está sendo ameaçado, né? Exatamente. Bom, gente, é o seguinte, aliás, eu quero agradecer que os dois aliás são meus fãs, eu não posso, né, os caras tanto elogio, vou achar que eu sou importante daqui a pouco, né? Mas é o seguinte, uma das questões que o Sandro levanta foi essa questão da e tanto agora, vocês fazendo o Sesc, fazendo esse circuito, é a falta de não só uma política municipal, né, de cultura, uma falta de uma política pública de cultura municipal, mas a gente vê que em relação ao Estado também a coisa é degringola, né? Então não tem, por exemplo, uma coisa que a gente conseguiu fazer, porque eu digo Sandro, Fernando e todo mundo, conseguiu estabelecer, por exemplo, quando aquela questão da circulação, né? Quando houve aquela circulação de 80 grupos, para dialogar com os grupos do interior e tal. Agora, vocês como artista, né? Ontem eu falava isso, inclusive, num debate que a gente tinha aqui, que eu me lembro que com 17 anos a gente lutava por 13º, por fundo de garantia, por não sei o quê. Éramos trabalhadores rurais, né? E a gente estava lutando por isso. E eu vejo que enquanto artista, hoje a gente não tem sequer uma referência disso. Não conheço um artista que tenha férias remuneradas, não conheço um artista que tenha final de semana remunerado, que tenha fundo de garantia. Então, quer dizer, parece que é coisa meio sísifa, né? Aquela pedra que a gente carrega para cima e volta. O que está faltando, gente, para ter um pouco de uma política ou um enfrentamento mais consistente em relação à questão das leis e tudo mais? Eu não sei se eu consegui também elaborar uma pergunta, mas enfim, é isso. Bom, posso falar, Fernando? Por favor. O que eu acho é o seguinte, eu acho que isso tudo que está acontecendo atualmente com a dança no estado de São Paulo, eu acho que é culpa de nós mesmos, dos artistas, tá? Porque a gente nunca se agrupou, sabe? A gente quase nunca se mobilizou. A dança começou a se mobilizar, se mobilizou um pouco na década de 70, né, década de 60, 70, por conta da ditadura, né, junto com o teatro, e depois aquilo tudo desapareceu, e um pouco por volta de 2004, né, Fernando, 2003, 2004, quando a dança começou, quando surgiu o Fomento à Dança, a Arte contra a Barbárie, a dança meio que começou, se inspirou e foi atrás da assessora do teatro, né? Mas o que tem acontecido, é que a gente acabou caindo numa armadilha que a gente mesmo armou. Porque quando a dança conseguiu uma vitória, a dança ela foi para os seus núcleos, sabe? Os artistas foram criar, sabe? Foram se preocupar com as suas criações e esqueceram. Que nós esquecemos, né, essa mobilização, ela tem que ser intensa, o tempo todo, E a gente acabou, e hoje a lei do fomento à dança, na verdade, ela é uma lei que na verdade não existe, porque não tem sequer dotação orçamentária. Não existe. Não tem dotação orçamentária? Não tem, não tem. Eu pensei que tivesse, mas não tem. Eu pensei que tivesse até 4 milhões por ano. Não, não existe. A gente depende da benevolência do secretário. Se ele quiser, se ele achar que tem que dar, ele dá. Senão ele pode dizer, ah, não tem dinheiro. Não, mas enquanto lei, não é obrigatório isso? Ele cumprir esses 4 milhões que está na lei? Não, na verdade, assim, quando a lei do fomento ela foi escrita, né, e ela foi aclamada na Câmara dos Vereadores por unanimidade. Tá? Só que aí, no final da gestão da Marta Suplicy. Em seguida, quem assumiu foi o PSDB com o prefeito Serra. Tá? E ele vetou, ele colocou alguns vetos, né, totalmente, que descaracterizou totalmente o fomento. Ok? E um dos vetos era exatamente esse, não ter orçamento para o fomento. Tá, não tem iria orçamento. Depender exatamente da boa vontade, se houvesse no caixa da prefeitura, da Secretaria de Cultura, se houver dinheiro, ok, então vai ter fomento, né? Os grupos irão receber. Se não tiver, totalmente diferente da do teatro, que tem uma verba e ela é reajustada anualmente. Que coisa maluca. Eu achei que, inclusive, uma das questões, eu me lembro dos grupos que tinha sido contemplado, eles acabaram entrando na justiça, inclusive foi um motivo de acabar recebendo, que é o que justifica, inclusive, né? Exato. Mas é o seguinte, diz uma coisa, Sandro, você falou no primeiro tempo da sua participação, você diz, olha, a gente estava lá para derrubar essa pauta e, ao mesmo tempo, derrubar o secretário. Estava na pauta mesmo essa questão de derrubar o secretário? Sim, o movimento do teatro e da dança, esse movimento que está se reunindo aí toda semana, a gente decidiu na última segunda-feira, lá no Teatro Coletivo, que a gente quer derrubar esse decreto, certo? E também a gente quer a derrubada a gente não quer mais o secretário, né? Porque o secretário de cultura, ele tem que servir a classe artística, né? Então, como ele não está servindo, para a gente não serve mais, entendeu? Então a gente está querendo isso mesmo, e o Zé Américo esteve hoje nesse encontro lá na Câmara dos Vereadores, né? E enfim, a gente resolveu radicalizar, sabe? Porque nesses anos, na verdade o secretário, ele sempre, a dança, o teatro e a dança sempre aceitou negociação com o secretário, com o poder público. E o secretário, claro, né? E acontece que a gente negociava, né? E passava um tempo depois, ele enganava a gente, sabe? Então agora foi feita uma votação lá no penúltimo encontro, e a gente decidiu pela derrubada do secretário, e é claro, e aí tem comissões cuidando de tem uma comissão política que tá fazendo essa negociação com os vereadores, lá dentro da Câmara dos Vereadores, né? Tem uma comissão de mobilização política, eu tô nessa comissão, inclusive, de criar estratégias, né, de mobilização de massa aqui na cidade de São Paulo. Né? Eu queria até, inclusive, queria até pedir a sua ajuda, porque eu estava comentando com o pessoal da comissão que a gente tem que voltar à década de 70 e fazer movimento estilo sindical. Sim. Sabe? Sem fazer festinha. Sim. Sabe? Sem fazer batucadinha. Nós artistas temos essa mania, né, de vai fazer uma mobilização, aí começa a querer dançar, fazer performance e tal. E aí eu joguei na reunião, expus a minha opinião e tal, e meio que o pessoal meio que também concordou que dessa vez tem que ser uma mobilização tipo sindical, sabe? Aquela coisa chata de dizer, não, gente, tem que ter uma representação forte, com qualidade, etc. Exatamente, tal, né? Exatamente. Aí ficam chamando a gente de chato, mas é que chega no final, quando você passa dos 50, você começa a sentir que não tem aposentadoria, não tem essas coisas, aí a gente começa a pegar firme. Ô, Fernando, o seguinte, você falou que o pessoal aí na van tá ouvindo a gente, é isso? Nós agora chegamos no saguão do hotel aqui, em Araraquara, e metade ou até um pouco mais aqui do grupo ainda tá atentamente acompanhando. Né? Você ou alguém aí quer comentar a fala do Sandro? Pois é, eu acho que o Sandro colocou muito bem, eu concordo, pelo menos a primeira parte, totalmente com ele. Eu acho que isso... Tem aquela coisa de, o político, não, mas o cara não fez, ou não sei quem, não sei. Pô, quem tem que fazer somos nós, né? Eu não tô falando isso, não tô me eximindo também da onda, não. Eu acho que eu também sou, ao mesmo tempo, beneficiário dessa série de editais e tudo, onde, de repente, você... tem uma carga de burocracias, de relatórios, de prestações de contas, de responsabilidades, porque eu sou proponente, eu mesmo, pessoa física, eu, Fernando, sou proponente do projeto, né, apesar de termos um proponente jurídico intermediando isso, no caso nosso é uma cooperativa de artistas, mas onde você passa a fase que você fica sem produtor e você tem que virar produtor, diretor, bailarino, e etc, né? Office boy, carregador e alguma coisa mais do grupo, que você acaba não tendo como mesmo ter braços para ter uma participação mais efetiva, né? Atualmente eu estou me encontrando num momento onde eu sinto que houve também uma descaracterização absurda nesses, cada vez mais nos editais, né, esses últimos editais do Fomento à Dança. Eu ainda fui da comissão que selecionava os projetos do quarto edital. Nós estamos agora atualmente com o nono edital do Fomento à Dança vigente, e cada vez mais no quinto, no sexto, no sétimo, oitavo, nono, está acontecendo uma descaracterização mesmo, e não vou entrar muito agora no papo da onda, mas eu acho que agora é um outro momento mesmo, né, porque está sendo ameaçada a lei em si, né, e eu acho que é isso, né, então voltando aqui, eu acho que somos nós, né, que temos que nos mobilizar e meter bronca, porque é um espaço que está conquistado, ou semi-conquistado, né, como o Sandro falou, diferentemente da lei de fomento ao teatro, onde existe uma dotação de verba aprovada, e a lei da dança não tem essa dotação de verba, né, a gente fica um pouco, fica um pouco à mercê da... quase de um ato no às vezes que acontece no dia 31 de dezembro, ou como a gente já foi, eu tenho certeza que o Sandro já foi, eu também já fui lá na Câmara, que eles resolvem fazer a aprovação da verba do ano seguinte, né? Numas datas assim que sabem que fica difícil o pessoal se mobilizar, ou no dia 26 de dezembro, sabe? O dia depois do Natal, enfim. Bom, me diz uma eu coisa. Concordo com, eu acho que de resto o Sandro falou perfeitamente bem a situação, e ele está até mais inteirado que ele está aí agora, né? Tá, e você não... Eu estou aqui achando ótimo tá tendo essas notícias, todo mundo que está aqui, né? O Marcelo, o Henrique, o André, o Alexandre também, do grupo do Jorge, do Jorge Garcia também, quer dizer, a gente está ouvindo e querendo saber mais mesmo. E esse pessoal vai estar tudo no café da manhã com a gente aí, é isso, amanhã, né? Amanhã cedo, para discutir um pouco de política. Podemos, né? Amanhã o Elvio vai estar aqui no café da manhã, tem gente que gostaria de estar aqui. Então sim. Tá, amanhã a gente tem uma reunião às 9 horas. Deixa alguém quer falar aqui também. Tá legal. Enquanto isso eu vou ouvir um pouco o Sandro. Eu vou ouvir um pouco o Sandro, então, a respeito da cooperativa. Como é que tá a cooperativa, Sandro, em relação a tudo isso? Bom, a cooperativa, Elvio... Esse suspiro foi uma coisa assim... Exato. É o que você entendeu mesmo. A cooperativa, ela precisa... A crítica que eu faço à cooperativa é que ela... Nesses anos de existência dela, na segunda fase da existência da cooperativa, eu tenho a impressão, eu sinto que ela não participou ativamente das discussões, sabe? Das discussões, dos problemas da dança aqui na cidade, ou mesmo no estado, porque a cooperativa é paulista dos trabalhadores da dança, né? Não é paulistana, é paulista. Tá. Né? E, então, foi ficando aquela coisa meio de representação jurídica apenas, sabe? Tentando engrossar o seu quadro de cooperados, aumentar seu quadro de cooperados, e é isso, tá? Se tornar poderosa pela quantidade, tá? E pouca atuação, de fato, política. Né? Se envolver de fato na coisa. Né? E sim de dança, essas coisas, nem pensar. Oi? O sindicato da dança, essa coisa, então nem pensar na atuação deles. O sindicato da dança é uma via que, na verdade, eu não conheço, a classe não conhece. Tá? E ficou nos últimos anos muito um braço das academias. Exatamente. Dança, exatamente. Exatamente. Então ela quase sempre com a mesma diretoria, né, sendo reeleita sucessivamente, tal, e muito por conta da força das academias no estado, né? É. Eu acho, eu tenho impressão. Muito bem, gente, para fechar esse bloco, porque agora a gente, o Sandro diz uma coisa, quem tá do pessoal mais articulado do teatro é o Pedro Pires, é o pessoal do 27, é isso? Isso, o pessoal do 27. Tá. Eu vou botar eles no ar e contigo depois de umas músicas aí. É o seguinte, o Marco já tá aqui com o contato, como é que nós vamos fazer isso? Deixa eu tentar me organizar aqui, a gente faz uma música, volta, retoma os contatos com todo mundo, mas aí só tem dois telefones, é isso? Bom, quem tá na frente do computador, quem aí vai estar vendo, ouvindo o programa pelo www.radio.ufscar.br, e a gente vai fazer um bate-papo teatro e dança, né? Né? Ótimo, tinha que falar né hoje. Sobre o teatro e dança desse encontro que está acontecendo na Câmara. Que hora acabou isso, Sandro? Acabou por volta de umas 4h30, mais ou menos. Tá. Então, e aí teve um acontecimento lamentável lá também. Qual foi? A gente foi lá para fora, né? E começou a fazer barulho lá fora, mas um barulho civilizado, silencioso, né? uma brincadeira lá fora com sons e tal, e o pessoal dançando, né? E cantando um hino de derrubada do secretário. E de repente jogaram um rolo de papel higiênico bem, bem grande, assim, molhado, e se cai na cabeça de alguém, cara, sabe? Caraca. Poderia ter, jogaram lá de cima. Virou onda essa história de jogar papel na cabeça dos outros? É, algum funcionário, eu não sei, enfim, e aí foi lamentável, aí a polícia tava lá. É ridículo, né? Aliás, falar em ridículo, vocês ficaram sabendo a notícia aqui do Inter Unesp, os meninos se organizaram aí pra fazer o quê? Como chama, Marco? Rodeio do quê? Rodeio das Gordas. Vocês chegaram a ver essa matéria, isso? Que é o Inter Unesp é o encontro de todas as Unesp, que são quantos, Marco? São 23. 23 Unesp no estado inteiro. Aí o pessoal se junta, todos das universidades que são separadas e tal, e uma das atividades que rolou, quer dizer, isso não estava na programação oficial, mas uma sacanagem que aconteceu lá dentro foi o tal de Rodeio das Gordas, que é qual. Vocês chegaram a acompanhar isso, não? Fernando, que está aqui pela região, chegou a acompanhar essa história ou não? Não cheguei, não. Tá, então amanhã a gente conversa também sobre isso. Mas enfim, Sandro, vamos fazer o seguinte, a gente vai fechar então esse bloco, né? Ouvir uma música, e aí a gente vai botar o Pedro Pires para contar um pouco também o que está acontecendo em relação ao teatro. Okay. Mas eu tinha alguma pergunta para fazer pro Sandro antes de sair, mas enfim, tá cheio de pergunta. Daqui a pouco a gente volta, então. Ah, você quer. Escolhe uma música aí, vamos ver, quem escolhe? Uma música não. Pode ser um músico, uma música, o Marco vai caçar. Quem escolhe a música? O Sandro ou o Fernando, ou os dois? Quem falar primeiro? Vamos lá, chega no consenso, vai. Eu escolho Ratos do Porão. Ratos do Porão? Tem Ratos do Porão? Ratos do Porão. Aí depois o Fernando vai escolher, qual que é a outra música que você quer, Fernando? No segundo tempo. Ui. Ratos do Porão, Fernando vai... Quem que vai tocar? Não, vai tocar primeiro o Ratos de Porão, a gente vai conversar um pouco de novo. Vocês mantêm os telefones aí meio aceso, hein? Que eu vou botar. Deixa eu pensar no próximo bloco, eu falo. Tá legal. Eu consulto então, o pessoal aqui também. Tá, então a gente vai cortar a linha, isso? Pra poder. Nós temos não, só duas gente... ou não? Quantas linhas a gente tem? Tem duas. Só botamos os três, né? Não tem como botar os três? Tá complicado. Tá complicado? É, tá bem difícil. Seria legal botar o Pedro Pires. Então mantém os dois, vocês vão ouvir Rato do Porão e aí a gente volta pra falar um pouco mais dessa polêmica. Mantém os dois, o telefone ligado, então. Beijo, até já. Do Porão, qual é a música, Marco? Ah, peraí que eu esqueci o nome. Esqueceu o nome da música? Não, tá aqui, tá facinho. DNA da pilantragem. DNA da pilantragem. Tá bom isso, Sandro? Bateu? Eu adorei. Bateu, né? É isso, né? Mas enfim, meu queridão, e aí? Com essas coisas todas, com saco de água, com papel e tudo mais, você acha que como é que foi? Vai acontecer alguma coisa efetivamente pra mudar esse quadro lá da prefeitura ou não? Olha, Elvio, eu acho que toda, toda a mobilização, entendeu? Mobilização de rua, de asfalto, sabe? Talvez esteja sendo, falando uma utopia, sendo, ou então sendo romântico, né? Mas eu acredito, eu acho que talvez a principal ferramenta de conquista. É o asfalto, não tem jeito, sabe? Claro que tem que ter articulação política, tal, tem os, né, articulação de gabinete e tal, mas o que pega mesmo é a rua, sabe? Não tem jeito. Então, assim, eu acho bem fácil a gente conseguir o que a gente quer, né? Agora, o que é difícil, que é mais difícil, é mobilizar toda a classe e a sociedade civil também, né? Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que a maioria não sabe o que significa o fomento ao teatro e à dança, né? Quais foram os ganhos, né, que a cultura, que a dança e que o teatro conquistou aqui em São Paulo, que o público conquistou, entendeu? A maioria não sabe. Então, o difícil é isso. Mas qualquer movimento com muita gente, sabe, derruba e consegue o que quiser. Fernando, você esteve... E aí, desculpa, só para comentar uma coisa. E aí eu acho que é um erro da própria dança mesmo, que nesses últimos anos se distanciou do público. Exato. Né? Que poderia estar tendo agora um apoio melhor do público, da opinião pública. Exato. Né? Eu acho que fez essa coisa também. A dança contemporânea acabou se ensimesmando mais ainda, né? E agora precisa, claro, para que está fazendo... Não sei, eu imagino, acho que tem trabalhos de pesquisa, etc. Mas, pô, você tem que estar inserido dentro de uma sociedade, de uma realidade, principalmente quando se fala em versação de dinheiro público, né? Exatamente. Em editais, etc. Quando você tem filho do não sei quem lá, do empresário, você tem muito dinheiro, você pode fazer pesquisas e resultados tipo, os quais você quiser na arte, entendeu? Você pode se distanciar, fazer uma apresentação para duas pessoas na cobertura em Copacabana. Mas quando você está versando dinheiro público, acho que você tem que fazer e voltar isso para ações e para uma relação, para se comunicar com o público. Então eu acho que a dança contemporânea, né, ela também se distanciou muito quanto linguagem da população. Eu acho que não é baixar nível e fazer, sabe, sertanejo brega, como a gente vê, né, alguns segmentos, né, porque o sertanejo de raiz é a coisa mais linda que tem, né? Mas assim, eu acho que isso acaba acontecendo também. A dança também se distanciou do asfalto aí que o Sandro está falando. Ô, né? Fernando, você está dizendo essa coisa de relação da aproximação do público. Por exemplo, você acabou de chegar de Ibitinga, agora provavelmente vocês devem ter ido para fazer contato com grupos de dança de Ibitinga, é isso? Olha, nós fizemos uma agora em Ibitinga. Eu não sei como aconteceu, parece que tinha um grupo na praça, falar, olha, isso aqui é um grupo de dança e tal. E nós tínhamos começado naquele instante as intervenções na praça. E subimos a Rua do Comércio fazendo intervenções nas várias lojas, no meio da rua, no asfalto quente de 2 horas da tarde. E qual foi a receptividade disso? Todas foram na rua e depois voltamos para a praça. Mas já fizemos o link, já fizemos a ligação com a apresentação de teatro. Mas eu sei que eles estavam presentes lá assistindo, sim. Tá. E aí como é que você bom, uma coisa que sempre foi muito complicado aqui pro interior, e era essa coisa do bate e volta. Não que as companhias, eu me lembro desse circulação que a gente fez com 80 grupos, que era geralmente de uma falta, que as pessoas do interior reclamavam era uma falta de diálogo. Porque geralmente também tem essa preocupação do cachê, mandar o cara logo embora depois do espetáculo. Vocês devem passar muito por isso, inclusive, né? Essa falta de diálogo que a gente tá falando, parece que isso já não está acontecendo mais, né? Isso já está começando a abrir canais aqui no interior, está começando a abrir grupos do interior indo para São Paulo. Inclusive tem a mostra independente que o Sandro organiza aí no Espaço Casulo. Vai ter esse ano de novo, Sandro? Esse ano não vai dar, Elvio, porque a companhia esse ano vai completar 92 espetáculos, 92 apresentações, cara. Esse ano? Esse ano. Caraca, nós tivemos 92 dias até hoje já, né? Já. Então, quer dizer, a nossa última apresentação vai ser no dia 28 de novembro. Caraca, velho. É, então, infelizmente, não deu pra organizar, mas ano que vem a gente quer fazer sim, E deu pra guardar aquele dinheirinho pra comprar aquela chácara aqui junto com a gente? Aqui não. Não deu ainda, não tá... Não, bom, não, infelizmente não. É o seguinte, então, Sandro, obrigado pela participação sua aqui no programa. Quer deixar algum recado, quer mandar beijo pra mãe? Aliás, Ratos do Porão, realmente, a hora que você botou aqui, né? Bateu em chapa, né? Bem do Sandro de Santo André ainda, né? É claro, claro. Quando quebrava todas as coisas na rua, era um menino indisciplinado, não sei o quê, enfim. E aí, querido, algum recado que você queira passar? Aliás, mantenha a gente informado. Entre ao vivo quando você quiser. Legal, obrigado. Entendeu? Agora que você precisar, ó. O programa, inclusive, tem o Marcos aqui, o Marcos das 8 às 10, né, Marcos? Exato. A gente tem um programa ao vivo todo dia aqui das 8 às 10, precisar, só mandar sinal, manda aquele torpedo e a gente bota no ar aqui, okay. Todos os dias. E manter informado e fazer esse canal. Uma pergunta extremamente pessoal, você vai ficar bastante emocionado agora. Você está com muita saudade de mim, Sandro? Ué, você sabe que eu te amo, né? Começou a viadagem no ar. Fernando, desculpa, tá? Mas depois a gente conversa. É, eu tô vendo esse namoro de vocês é mais antigo, tá? Começou a tal. Queridão, e aí? Então, quais são as próximas pautas? O que você tem pra passar aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente, né? O que vai acontecer? O que você acha que seria legal? Vai ter o próximo encontro que vocês têm aí na capital? Quando que é? Bom, tá marcado agora, foi decidido, inclusive é legal que o Fernando também tá participando desse bate-papo. O Fernando foi parece que em torno dele tem uma roda grande. Exatamente, lá, né? Claro, tem o Bukoff também, tem a galera, os bailarinos. É, foi decidido que agora, toda quarta-feira, a gente vai fazer um encontro lá naquele anfiteatro da Câmara Municipal, lá embaixo, lá na... Sim, naquele espaço aberto ali embaixo. Isso, tá. É. Então as assembleias serão lá agora, a partir de agora. Então toda quarta-feira, à tarde, a próxima vai ser às 14h30, até as 17, 18 horas. Porque a gente achou que fazendo lá vai pressionar diretamente e sensibilizar os vereadores, né? Porque a gente está reivindicando. Bom, então se quarta-feira vai ser. Quarta-feira é o dia do programa, que a gente entra no ar toda quarta-feira às 18 horas. Que maravilha, que ótimo. E seria legal de você, inclusive, passar o contato e a gente já. Por exemplo, quem que vocês quiserem estar contando, a novidade que surgir, porque eu sei que no interior de São Paulo a gente é ouvido quase em todas as cidades aqui, né? Uhum. Pela internet, inclusive, todo mundo. Esse ran seu foi meio desconfiado, hein, Sandro? Não foi um ran afirmativo, assim. Teve um ran, mas. Mas eu tô brincando, não, é sério. A gente tem aqui cerca de 30 mil alunos, né? Unicep, o Fiscar, USP, todo esse pessoal que ouve a gente todas as quartas-feiras, então seria legal vocês estarem passando aí. Então, toda quarta-feira que tiver a reunião, tiver novidade, é só botar quem que você quiser no ar. Mas olha só que interessante, só para pontuar, finalizar. É, a gente estava conversando, a gente conversou sobre isso, sobre tentar fazer com que o pessoal do interior agregue a essa luta, entendeu? E participe. A gente comentou isso na segunda-feira e comentou hoje. Perfeito, então já entendeu? Tá, já então tem o canal, esse é o canal, então. Esse é o canal. Inclusive o site paracatuzum.com.br também está disponível para os documentos. Marco está deixando ele mais organizado agora, vai começar a deixar ele mais organizado. Enfim. Tem muita coisa pra gente conversar, aliás, muita saudade mesmo, essa coisa não é frescura não, sinto saudade de ver essa figura, Sandro, importantíssimo na nossa história, né, Sandrão? Que dá uma energizada. Vou ter mais, né? Muito mais. Começou, é uma belação, uma rasgação de seda, o Marco tá aqui impressionado no estúdio, tá? Querido, um grande abraço, tá? Obrigado, então ficou assim, quarta-feira quem faz a pauta do Paracatu Zoom de São Paulo para cá é o senhor, tá bom? Tá legal, deixa comigo então. tá legal. Aí você diz, ó, o Elvio hoje entra fulano, o Elvio hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Mesmo tá. Que eu tenha outros entrevistados, com exceção de dia 3 agora, pós-feriado, que em São Carlos é feriado até a semana inteira. Tá. Né? Então, a partir do dia 10, toda quarta-feira, então, a gente vai ter o Sandro, que agora é membro do Paracato Zoom permanente, é chefe, editor-chefe. Tá bom, querido? Tá legal, obrigado, Elvio. Um beijo pra você. Um beijão, Fernando. E vê se vem logo. Um beijo que... pra vocês também. Peraí, Fernando, que você tem que escolher música. Peraí, o Sandro tá desligando, mas você tem que escolher música, rapaz. Um minutinho. Ah. Sandro, você tá ouvindo ainda, Sandro? Tô ouvindo. Então você tá me devendo, você tem que vir tomar um café aqui. Tá, tá legal. Com a família, todo mundo, tá bom? Tá legal, então. E aquela coisa maravilhosa, mais linda do mundo, daquela menina, que é aquilo, gente? Tá. A filhota tá grande já, né? Tá crescendo. Ela tá crescendo e eu tô ficando velho. Pois é. Quero dar um beijo pro você, então. Um beijão e vida longa pro seu programa, tá, Elvio? Pro nosso programa. Vida longa, beijão e vida longa para o nosso programa. Aê, Sandro, muito tá bem. Bom? Sandro Morelli, então, participou aqui, um beijo pra você. Beijão, obrigado. Legal. Voltando agora, Fernando, que está onde? Você tá, falou que tá no auditório, não, você tá no... Saguão do hotel, em Araraquara, voltando de Bitinga, né? Bom, agora, quanto tempo a gente tem aí, Marco? A gente tem 7 minutos. 7 minutos, dá tempo você sabe que o Fernando está apaixonado, né? Sabe disso, não, Marco? Apaixonado por quem? Não posso dizer isso no ar agora, porque ainda amanhã que vai ser pedido de casamento, né, Fernando? É. Amanhã vai ser... Hoje e amanhã, talvez. Isso, então. E aí você vai oferecer uma música pra ela, aí a gente volta e faz as suas despedidas, beleza? Ah, então, bom, agora foi mais específico. Eu tava um pouco na onda do como tá essa coisa dos anos 70, que vocês falaram. A gente também tá aqui com um grupo de muitos poetas e algumas noites aí a gente conversou bastante sobre poesia e muito legal que ainda existem poetas mesmo. Tá apaixonado. E essa moçada é bem anos 70. A gente tava com o Wilton, né? É um músico também, viajando com a gente e falando a mesma coisa, que esse pessoal parecia que ele tinha viajado no tempo 40 anos e estava revivendo o pessoal dos anos 60, assim, e são poetas, muito pessoal muito bacana. Aí eu estou lembrando do Chico Buarque. O quê? Fazer uma pedida do Chico Buarque, agora você foi mais específico, eu te vejo, sumir aqui, por aí. Pode ser uma que você tem. O Marcelo tem outra opção aqui do Lou Reed também. Do Lou Reed. Lou Reed. Olha, só tem Lou Reed, hein, Marco? Eu não conheço. É Lou Reed. Como se escreve? L-O-O-O. Ah. Tem um U aí, né? Tem Lou, L-O-O-U. Red, com dois S. Separado. É L-O-U-R-E-E-D. Peraí. Vamos lá, como que é? Esse, vocês estão ouvindo agora o programa de alfabetização no ar. Alfabetização em inglês. Como que é? Pronto, não tem. Não tem. Então, desculpa, não tem. Então, vou voltar ao Chico Buarque. Vamos lá. Eu tenho uma sugestão. Como chama aquela música que faz? Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão. Da tua mão, volta. Né? Fernando, não é bem batido, é isso? É? Tô te sacaneando. Mas enfim, vamos lá. Vai, reage, Marco. Qual música? Qual música? São inúmeras. Inúmeras músicas. Pode ser Ela é Dançarina. Ah, pode ser Ela é Dançarina. Mas ela não é dançarina, ela é pedagoga. Ah, é? Ela é pedagoga. Mas então não serve. Cara, serve. Ela vai, o Fernando vai querer que ela transforme em uma bailarina, né, Fernando? Pode ser também, eu tenho aquelas. Como é que é? Antigos Amantes? Como é que é? Antigos Amantes. Mas não eram Antigos Amantes, Fernando. Você conheceu a garota faz o quê? Um mês? E vai vê-la pela segunda vez. Você conheceu a garota há um mês, vai vê-la novamente, agora você bota Antigos Amantes? Não pode ser, não pode. É Amante Nova. Vai lá, vamos lá. Então vamos, Chico Buarque. Chico Buarque, uma surpresa pra vocês. E aí a gente volta pro Fernando fazer as despedidas. Vamos lá. O nosso amor é tão bom, horário que nunca combina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Quando pego o ponto, ela termina. É quando ela baixa a cortina. Eu sou funcionário, ela é dança. dançarina. Abro meu armário, salta a serpentina. Nas questões casal, não se fala mal da rotina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Quando caio morto, ela empina. Oh, quando eu tchum colchão, é quando ela tchum cenário. Ela é dançarina, eu sou funcionário. O seu planetário, minha lamparina. Ano 2001, se juntar algum, eu peço uma licença. E a dançarina, enfim, já me jurou e faz o show. Sou funcionário, ela é dançarina. Quando esquenta a sopa, ela cantina. Ou quando eu lexotando, é quando ela reativina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Quando eu não salário, ela sim propina. No ano 2001, se juntar algum, eu peço uma licença. Dançarina, enfim, já me jurou que faz um show pra mim. Sinto de dar e do de... Muito bem, voltamos então. Aliás, recebemos um monte de sinal aqui. Cadu, Cláudia, Duane, Marcela e Mariana estão nos ouvindo, mandaram um beijo. Hoje o programa está bombando. Um beijo para Cadu, um beijo para Cláudia, para Duane, para Marcela e para Mariana. Né? Um grande beijo. Bom, Fernando, e aí? Vamos nos pedir, porque amanhã a gente tem uma reunião, então, aí, de manhã, às 9 da manhã, é isso? Ok, combinadíssimo. Então vamos lá, aquela despedida, gostou da música? Sem dúvida. E amanhã já vivi uma situação bem parecida. Só que o inverso, né? Você é o bailarino, ela que é funcionária e tal, né? Mais ou menos, mais ou porque menos. Eu sempre namorei com bailarina também, viu? Tá. Bom, queridão, então amanhã a gente se vê nessa reunião pra conversar um pouco do interior, da capital, do mundo. Então vamos lá, sua despedida e a gente se vê amanhã. Obrigadão mesmo pela participação e pela surpresa aí de falar com o Sandro, de saber das novidades lá também, que a gente estava querendo saber. E, bom, aí o primeiro de muitos aí, né? Aliás, a segunda de muitos, né? Participações aí, se Deus quiser, para a gente poder fazer mais coisa também, né? Ampliar essa participação, essa integração mesmo, que falta muito mesmo, né? De capital com o interior e, eu digo, do resto do Brasil, né? Eu acho que isso é voltando ainda da coisa dos anos 70, é um ranço ainda da ditadura que a gente tem que quebrar, que foi uma política mesmo de separar as culturas dos estados, né? Que isso tem que mudar, a gente tem que ter mais projetos de integração cultural, né? Por esse estado e por esse Brasil, né? Nesses 300 e poucas entrevistas que a gente fez nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, né? 2 anos, vai fazer 2 anos. Já fez 2 anos. Pra, o único estado que ainda não participou, inacreditavelmente não teve uma participação, foi Espírito Santo. Do resto, todos os estados já, pessoal da dança, do teatro, do circo, do, enfim. Até agora, matou porque Espírito Santo já participou. Mas enfim. Querido Fernando, amanhã a gente se vê assim que fala, se vê ou nos vemos? Nos veremos pessoalmente, tomaremos aquele café de pelo menos 2 horas de conversa, tá? E botar um pouco as prosas em dia e os contatos, tá bom, querido? Maravilha. O ouvinte que acabou ouvindo tudo isso também está convidado para o café, porque é o Fernando que vai pagar o café amanhã cedo, né? Lá em Araraquara. E a gente se vê então amanhã. Um beijo, Fernando. Um beijo para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Um beijo pra todo mundo. A gente volta quarta-feira. Agora aqui tô. Como que é o nome do sujeito, cara? Toshani. Toshaki. Toshaki também mandou um recado pra gente. Um grande beijo pro Toshaki, se é isso. Desculpe, Toshaki, se não for, mas deve ser um nome estranho aqui. A letra é estranha, o nome é estranho, enfim. Aí eu fico intoxicado. Bom, vem, gente. A gente volta quarta-feira. Um grande beijo pra todo mundo. Tchau! Para catsum, para catsum, para catsum, para catsum.